comprova sua vontade de poder lutar. Ainda arranjas uma forma de alterar a sua consciência, e não te importa se isto custa perder a decência, a aparência, perde clemência. Há um inimigo oculto em sua própria alma, que fica numas de espreitar a hora pra poder agir com calma. Mas o buraco é mais fundo do que aparenta, e mesmo assim você se joga de cabeça e pensa que com certeza, que na sequência, o futuro é seu e nada vai te derrubar. Basta dar tempo ao tempo, sentar e esperar. Mas a real é que se vende muito por tão pouco, e a preguiça fala alto dentro do teu corpo. E não te importa o resultado de todos os seus fatos, só te interessa a validade de todo o teu ouro, que só te agrava a situação perante o julgamento. Não que eu queira te incriminar frente à verdade, mas que a verdade seja dita, e na verdade você é um fraco, e que adiciona na história da sua vida sempre mais um fracasso. Mire-se no exemplo daqueles que lhe falam a alma onde a força é maior, e não lhes falta a garra de vencer esta vida que os acompanha há muito e muito tempo, sem trégua, onde a cabeça erguida é um troféu pessoal, e que somado ao forte poder da moral, se tornam juntos uma barreira e a resposta a toda sua obra inacabada, que com certeza no futuro será lembrada e enterrada como exemplo de uma vida.